essa longa estrada. Me livra do imundo de mente contaminada, que faz a beleza da vida se ofuscada. Aquele que conspira traíra na madrugada, alma perturbada que apaga tudo que é belo. Criatura da calada que destrói qualquer castelo. Abutre no duelo, encarnação de Caim. Mas eu não sou Abel e você não será meu fim. Fecha meu coração pra não entrar tanta maldade. Deixa aberto pra aqueles que me amam de verdade. Que a vaidade não seja mais que minha virtude, pra seguir sereno no mundo violento e rude. Que o ódio e a ganância nunca me afaste do amor. Alivia esse peito lotado de rancor. Sei que não passo de mais um pecador, que sempre te procura nos momentos de dor. Com uma pá de ideia, buscando ideais, justiça, liberdade só, eu quero paz. Jamais vou deixar pra trás quem me ajuda. Quem vem pra seguir Deus não pode andar com Judas. O falso não muda o coração do guerreiro, que sabe quem é quem, os de mentir, os verdadeiros. Arma, droga, bebida, buceta e dinheiro, faz até o mais tranquilo cair em desespero. O tempo inteiro eu vejo vários se afundar no mundo maluco, a menos mais um amanhã chorar. Tanta oração não conseguiu impedir que o sonho de grandeza fizesse mais um cair. Coroa triste, família angustiada, sentindo a dor da Deus na lágrima derramada. Ostentação enfeitiçando a molecada, mundo de ilusão que arrasta vários da quebrada. Vejo dor, morte e muito sofrimento, uma pá de mano jogando a vida no vento. Baladas banais, mulheres infiéis, inimigos mortais, ciladas e cascavéis. Tem que ser forte pra não deixar se levar. No caminho várias pedras esperando tu tropeçar. Da caixa d'água morro no peão, eu tô ligeiro. Não sou bobo, ganho lobo na pele de cordeiro. Não sou herdeiro, pai pobre, mãe falecida, mas um sobrevivente que teve infância sofrida. 27 de idade, sobrevivente na guerra. Jennifer e Nanda, minhas sementes na terra. E é por elas que eu não paro de lutar. Não perco a esperança e o brilho no olhar, pra poder enxergar na noite traiçoeira, lotada de pilantra e vagabundo interesseira. Pronto pra enfrentar qualquer tipo de barreira. Busco a felicidade, nem que eu leve a vida inteira. Isso aí, Estação Jardim Castelo, muito amor, paz, Cangaíba, Unidade, os 11 garotos, Caixa d'Água, Ubatô, Zona Leste, Cangaíba, Jaú, Morro, Vila Cisco, Verônia, é nóis, Corró, isso mesmo, Ticuatira, Vários, Singapura, Vila do Safo, Luz no Castelo, vem, Deus olha por nós. E é por elas quebrada, respeito total, me apoia, acredita no trabalho, é nóis, sonha, 360 graus, retornando, é nóis. Vou por aí, meu trampo, novas ideias. Finado é por elas que eu não paro de lutar. Os meninos do ponto, minha família, é Dona Rússia, minha família de primeiro lugar. Satisfação total, Jenny Fernanda, amo vocês. E é por elas que eu não deixo de sonhar. Geisa, e é por elas que eu não paro de lutar. Erros e acertos nessa vida, Nina, Dona Rússia, sou mais um pecador. Tento me corrigir, e assim eu sigo, me assina. E é por elas que eu não deixo de sonhar. Deixaram saudade, é isso mesmo, evolução. Pai, neurótico de guerra. E é por elas que eu não deixo de sonhar. Ele olha, é por elas, é isso mesmo, paro de lutar. Firmeza total, é elas que eu não deixo de sonhar. Os que me apoia, fortalece a corrente, fecha comigo.